Agora, antes da gente começar, me explica por que que a sua foto do Skype é você beijando uma mulher inflável com a máscara do Donald Trump. Tem máscara do Donald Trump? Vou até olhar aqui, hein, qual é que... Ah, parece Donald Trump mesmo. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, e aqui ao meu lado, mais uma vez, meu irmão Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? E hoje, nosso convidado mais do que especial, Carlinhos Troll. Então, quem fala é o Carlinhos Troll, segue aí. É muito legal quando o convidado tem um bordão, né, cara? É demais. Eu até aboli um pouco o bordão, cara. Eu tava um pouco enjoado, 6 anos de YouTube, sempre com o mesmo bordão, durante 5 anos e meio. Eu parei um pouco com ele. O pessoal, cara, pede pra voltar. Se tiver uma camiseta escrito segue aí, eu compro. Opa, peraí, gravei. Realidade americana, segue aí. Eu compro e uso. Vai ser a próxima estampa, então. Combinado. O Carlinhos vai contar a história que levou ele a fazer um dos maiores canais e um dos maiores e mais legais canais do YouTube do Brasil, que é o Realidade Americana. Eu concordo. Ele vai contar um pouquinho depois, mas antes disso, a gente tem um monte de recadinhos, como sempre. O primeiro é o nosso querido Apoia-se. Vai lá em apoia.se/GugaCast e seja um assinante do programa. Quando você paga apenas 5 pratas, você vai ganhar nada além desse maravilhoso obrigado que hoje vem do Carlinhos Troll. Carlinhos, fala obrigado para nossa audiência. Muito obrigado. Por sinal, um adendo. Eu sempre acreditei que eu tinha um público foda. Eu tenho um público foda. Tem mesmo. Mas eu vi teu Apoia-se e parabéns pro teu público também, cara. Tu tem um Apoia-se foda, hein? Eles são foda, cara. Eles são muito bons. Mas tem um motivo pra isso. É porque quando você paga 10 pratas, além desse obrigado maravilhoso que você acabou de entregar aqui, a gente vai fazer um obrigado especial. A gente vai ler o nome de todo mundo que pagou 10 pratas no último programa da temporada. A gente não sabe ainda como vai ser. A gente já pensou várias maneiras de contornar isso especial. A última coisa que eu pensei era a gente fazer tipo um especial fim de ano do Roberto Carlos com um cover do jogador Roberto Carlos. Beleza, hein? Demais. Não ia ser especialíssimo? Ou... Eu tinha pensado, já que a gente tá com a presença do Carlinhos Troll aqui, de fazer o Donald Trump lendo o nome de todo mundo, um cover do Donald Trump. Claro. Lendo o nome de cada pessoa e dizendo que ela está demitida. Ó, que ele não é muito bem aprovado por aqui. Vai ter um índice de hater grande nesse podcast. Porra, mas ia ser muito fácil, cara, porque imitar o Donald Trump é muito fácil, ainda mais nesses tempos. Agora, o segredo tá aqui, Carlinhos. Com 15 pratas, você se torna um assinante Super VIP, Premium, First Class, Personalité, Ultimate, Prime, Ultra, Out of This World, Rei do Camarote, e você entra no nosso grupo secreto do Facebook, que, como eu já falei, é uma espécie de camarote. E lá no grupo secreto, a gente tem conteúdo exclusivo todo dia. Então tem tipo um mini GugaCast todo dia, entendeu? É por isso que a gente tem tantos assinantes. Oh, tem exclusividade no negócio, então. Sacou? Esse é o segredo do sucesso. Não, e a gente tem... O Guga é o rei do empreendedorismo, hein? Não, você que é. Seu... Ah, eu sei das tuas histórias de empreendedor também. E eu sei... É um fodão. E eu sei da sua, você vai contar aí mais tarde. Ah, ia dizer que esse grupo do Facebook é o melhor grupo de Facebook da história, porque não tem treta, não tem galera babaca, não tem discussão idiota, é só muito bom, cara, é a melhor bolha da internet. Mas você sabe que tem tempo ainda, né? Daqui a pouco entra alguém lá pra incomodar. É. A internet sempre abre uma brechinha pra entrar alguém pra incomodar. É uma bolha maravilhosa. Então vai lá, apoia.se/GugaCast, paga 15 pratas e vem pra essa bolha você também. Aqui no GugaCast, Carlinhos, a gente toda semana indica um novo podcast. Porque ouvir podcast é uma coisa muito boa na sua vida. Então, eu não quero que você só ouça o GugaCast mais vezes. Eu quero que você ouça mais podcasts. E a minha indicação dessa semana é um podcast que eu ouço há bastante tempo, que é o 99 Vidas. Todo podcast de games, ele tem essa aura de, ah, eu não sou gamer, eu não vou ouvir. Mas, cara, é muito legal ouvir o 99 Vidas, porque, além deles falarem de games, eles falam da vida deles em volta dos games, e isso é que é legal, sabe? Isso que é divertido de ouvir. No último episódio, eles fizeram também um episódio especial do Dia das Crianças, igual a gente, e eles trouxeram crianças mesmo pra falar quais são os games preferidos dela e tal. E que aí legal. O nome do episódio é Dia da Criança dos Velhos. E eles falam sobre como era o Dia das Crianças deles, essa diferença de gerações e tal. É muito legal o podcast, muito legal esse episódio também. Então fica aqui a minha recomendação. Mas aproveita e abre teu coração nesse mundinho aí de podcast. São todos amiguinhos mesmo? Cara, sim, todo mundo é amigo, sim, acho que sim. Não é que nem no YouTube que metade odeia metade? Acho que não, cara, porque no mundo dos podcasts eu acho que ainda não tem celebridades, entendeu? Acho que talvez por isso. Eu sou muito leigo no mundo de podcast, eu tava falando pro Guga antes, tipo, eu ouvia muito o Nerdcast na época que eu tava lavando o carro, né? Mas eu nunca abri o leque de ir pra outro, sabe? Eu ouvia sempre o deles e nunca fui pra outro. E o pessoal sempre me indicou de ouvir outros, né? De ter outras experiências de podcast e eu nunca tive. Na verdade, eu tive agora a do Google, eu ouvi um ontem pra saber do que frio eu tava me metendo. Parece que não percebeu mundo... muito bem qual era. Eu aceitei na amizade, então, por favor, seja carinhoso. Pode deixar. Mas é um mundo gigante, né? Daí eu comecei a ver que tem muito podcast por aí, né? Tem bastante podcast e tem de vários tipos. Tem audiodrama, tem ficção, tem debates, tem sérios, tem de comédia e tal. Eu tento toda semana trazer um pouquinho, coisas um pouco diferentes aqui, pra galera poder ouvir também outras coisas. A gente tem um outro programa aqui, que é o Esquema Piramidal da Brodagem, que é quando a gente pede pra você apresentar o GugaCast pra outras 5 pessoas. E uma maneira de você fazer isso é você apresentar outros podcasts também. Conhecer mais podcasts faz com que você ouça mais podcast, entendeu? O cara fica meio viciado. É, porque é muito legal, né? Beleza, vou tentar. Beleza. O bom é que dá pra tu botar no ouvido e fazer outras coisas junto, né? O podcast é uma facilidade em relação ao vídeo. O podcast é um amigo que está sempre com você. Cara, lavar a louça nunca foi tão fácil quanto depois da chegada do podcast. Você põe, você fica torcendo, você lava a louça melhor pra demorar mais, você poder ouvir mais aquele episódio. Você capricha mais. É, você fala assim, ah, não, essa panela aqui pode ficar brilhando. Você pega o bombril, vai lá e... Lava a parte de fora, né, que você ia deixar lava a parte de fora. Aquele pedaço entre o cabo e a panela, que é um pedacinho, assim, de metal, né, de alumínio, que nunca dá pra limpar e você fica ali tentando limpar com a escovinha. Podcast tem suas vantagens. Bom, os próximos episódios do GugaCast, a gente precisa de histórias sobrenaturais. E como o Rafael falou, não é... Fala de novo, Rafael. É porque da outra vez você falou histórias sobre sobrenaturais. E eu falei que você não estava repetindo a palavra sobre e de coisas naturais. Era, na verdade, histórias paranormais, histórias fantásticas, histórias de terror. E estão chegando histórias muito boas, cara. Eu tô muito impressionado com a qualidade das histórias. Isso. Precisamos também de histórias de médicos. Alguém me perguntou no Twitter, se eu for médico, eu posso mandar uma história também do meu ponto de vista? Putz, por favor. E a gente tem um monte de médico que ouve. Eu fui médico já. Sério? Vai com meus 10 anos, 12. É, manda sua história também. Talvez não entre nesse programa, mas... A gente também já tá precisando de histórias de Natal e Réveillon pro nosso especial de Natal. E, já que você vai pensar nas histórias dos nossos especiais, já tem também o especial de Carnaval no ano que vem. Então, histórias desses temas, já pode mandar. E... Como eu sempre falo, história longa, história com detalhe, vai ter preferência. E se você colocar o tema da sua história no subject, no assunto do e-mail, história sobre médico, você tem mais chance de ser escolhido, porque tá chegando muito e aí começou a ficar difícil da gente realmente ler tudo antes do programa. Beleza? Vamos pro jogo? Bora, seja como for. Tô com medo. Eu tenho um anúncio aqui pro nosso querido Caio Corraine, que não está no programa hoje, que é o nosso editor, que a gente tem um jogo novo. Caio, você pode interromper o programa e fazer a sua lamentação, se você quiser. Desgraça! Desgraça! E depois, na sequência, faz uma nova vinheta, porque a gente tem um jogo novo que é... Podcast ou filme do SBT. Ah, ai. O jogo é o seguinte, eu vou ser o host, vocês dois vão jogar, ok? Beleza. Uhum. Eu vou falar pra vocês um título, e vocês têm que adivinhar se esse título é um podcast ou é um filme do SBT. Só que você não pode só tentar adivinhar. Se você falar assim, eu acho que é um podcast, você tem que explicar sobre o que é esse podcast, ok? E se você acha que é um filme, você tem que explicar como é esse filme, beleza? Como vai ser a pontuação? A pontuação é muito simples. Cada rodada, quem acertar ganhou um ponto, e na última rodada vale 1 milhão de pontos. Não tem pontuação desempate para quem fizer a melhor descrição do podcast ou do filme do SBT? Isso a gente vai ver no decorrer do jogo. Ok. Você tá perguntando demais. Não é assim que funciona os jogos no SBT, cara. Ainda não tem um livro de regras pronto. É, a gente vai fazendo da medida que der na telha do host. É, mas sempre assim. Que eu vou tomar isso. Uma lavada nisso. É porque, eu nem falar de qualquer filme do SBT, eu não vou saber. Então, ninguém vai saber, cara. Eu vou chutar 99%. Ninguém vai saber de nada. Mas você tem que adivinhar, beleza? Bora. Então, vamos lá. Primeira rodada. O título é A Deriva. Filme do SBT ou é um podcast? A Deriva, eu acho que é um filme do SBT. E é um filme sobre um almirante que estava no seu último dia antes da aposentadoria. E aí ele estava levando as pessoas num cruzeiro pelas Bahamas. E aí acontece um acidente. Eles tentam fugir do barco enquanto o barco afunda e sobe no bote o almirante, uma mulher gostosa, 50 anos mais nova que ele, uma criança, um negro e um pinguim. Também, se não existe o filme, já tem o roteiro pronto. Hein? E aí eles passam por várias dificuldades, como, por exemplo, a vontade de beber água do mar. Mas no final, o almirante salva todos e ainda dá um beijo na gostosa. Eu assistiria esse filme. Se o Nicolas Cage estiver ouvindo a gente, esse filme já começou a ser produzido. Sim. Carlinhos, A Deriva é um filme do SBT ou um podcast? Eu acho que é um podcast de marinheiros, cara. Ué, não tem mundo de podcast pra tudo? Eu tô achando que é um podcast que conta suas experiências no mar. Cara, seria legal até, hein? Eu ouviria esse podcast. Eu ouviria também. Então, Carlinhos acertou, é um podcast. Putz. Ô, rapaz, que chute é bom. Um ponto pro Carlinhos, zero ponto pro Rafael. Mas não é um podcast de marinheiros, infelizmente. É um projeto colaborativo do site No Barquinho. E são audiodramas, pensamentos, poesias que levam a refletir sobre os desafios cotidianos da vida. Eu nunca vi, na verdade, mas eu achei que o nome era bom pra esse jogo. Excelente. Ok, próximo. 1-0 pro Carlinhos, hein? Imunidade diplomática. Carlinhos, podcast ou filme do SBT? Putz, eu acho que é uma série do Netflix, baseada nos políticos brasileiros. Conseguem roubar tudo e não ser preso por causa da imunidade que eles têm. É, isso não seria... Apesar de ser político, mas eles usam a imunidade. Eu sabia da imunidade. É, imunidade... Não é diplomática essa, é imunidade... Então é o presidente. Ok. Ele usa o diploma de presidente. Ok, só que não tem série da Netflix, então vou considerar que sua resposta aqui é um filme. É um filme da... Só, não tem, eu não ia fazer essa... Não, é porque o SBT vendeu pra Netflix a história. Entendi. Tá bom. Cara, se o Nicolas Cage ou a Netflix começarem a produzir essas coisas, eu vou processar. Porque a ideia foi nossa aqui. E tá registrado. É, tá registrado aqui. Rafael, imunidade diplomática, podcast ou filme do SBT? Então, como o Carlinhos abriu a mente, né? Eu tenho essa dificuldade, eu jogo muito by the book. Mas ele abriu a mente e apostou em série Netflix. Imediatamente eu achei que era um programa do Discovery Home and Health. Mas como não tem essa opção, eu acho que é um podcast feito por diplomatas americanos que são democratas e com a mudança do poder nos Estados Unidos. Eles ficaram muito chateados, resolveram fazer um podcast falando mal da política externa norte-americana e depois disso eles ficaram completamente escanteados na carreira. Ó, e tem esse tipo de podcast pra cá, hein? Provavelmente não com esse nome, mas tem. Tem mesmo, é, poderia ser. É similar aí. Eu já vou dar uma dica aqui então, que eu talvez devesse ter dado no começo do programa, mas os nomes estão todos traduzidos. Tem nomes aqui que são em inglês e eu traduzi, ok? Ok. Mas eu traduzi literalmente. Beleza, mantenho meu voto, é um podcast de diplomatas democratas. O Carlinhos acertou de novo, 2-0 pro Carlinhos. Rapaz, bom chute. É um filme do SBT, onde um fotógrafo psicopata assassina brutalmente a filha de Cole Hickel, um sargento veterano da Marinha Americana. Oh, sacanagem. Invocando imunidade diplomática, o assassino foge para o Paraguai, livrando-se... É sério. Livrando-se das investigações policiais. Furioso, Cole Hickel abandona a Marinha e inicia uma perseguição mortal sem precedentes. Mas antes, terá que enfrentar uma trama política e corrupta para cumprir sua missão de vingança. É, eu sabia que tinha política no meio. Esse filme é quase tão bom quanto o filme que o Rafael inventou aí, A Deriva. Eu tô imaginando o Imunidade Diplomática 2, em que ele, depois de ter matado o cara, que é obviamente é o que acontece no final, ele mata o cara dramaticamente, ele compra uma fazenda em Ponta Porã e vira criador de gado. Não. Ia ser legal nos créditos no final, agradecimento à Prefeitura de Ponta Porã. Isso. Ok, próxima rodada. 2-0 pro Carlinhos, hein? Rafael, você tem que step up aí. Vamos lá? Caraca, bora. Agora você que vai primeiro, hein? O título é Peda Bobos. É isso. Peda Bobos? Peda Bobos. É um podcast ou é um filme do SBT? Eu acho que Peda Bobos é um podcast sobre jogos. E aí eles fazem análise de jogos de tabuleiro e jogam o jogo ao vivo e gravam e passa depois. E chama Peda Bobos por algumas ligações com sufixos, prefixos gregos, latinos e o caralho é quatro. Mas aí não seria Ludo Bobos? É, mas eles resolveram brincar, pegar um negócio pedagógico. E entendi. Bobos deve ter algum significado super maneiro em grego. Ok. Carlinhos, Peda Bobos. Filme do SBT ou podcast? Não, é um filme do SBT, que era uma comédia romântica de adolescentes, apaixonado por uma menina vizinha deles, sei lá, uns 20 aninhos. Mas eles eram apaixonados pelo pé, e o nome dela era Bobos. Aí é o Peda Bobos. Adorava o pé bonitinho que ela tinha. Então, não é que é uma palavra só, Peda Bobos. É, o pé da Bobos. Pé da Bobos. Chamada Bobos. Muito bom. Se eu estivesse jogando isso, eu ia achar que era um filme do SBT, antes de eu dar a resposta pra vocês. Minha resposta seria, a hora que eu vi o nome, filme do SBT sobre uma gangue da bicicleta, entendeu? Esse é um lance com pedal, Pedal Bobos. Mas, na verdade, o Rafael acertou, é um podcast. Ah, e você foi muito próximo, cara. É um podcast descontraído e bem-humorado sobre a vida escolar, contada pelo ponto de vista dos professores. Olha aí. 2-1, Rafael se recuperando aí. Agora, deve ser bizarro ouvir isso. É americano esse podcast? Não, é brasileiro. É brasileiro. Olha só. E, entendeu? O PEDA é de pedagógico mesmo, você acertou. E... tá vendo? Agora, deve ser estranho, porque não tem nada mais estranho na sua vida do que você ver o professor da sua escola vivendo a vida como uma pessoa normal. Tipo, ver o professor fora da escola. E é basicamente um podcast sobre isso, né? É um direito que eles não têm, né? De viver a vida. Não, eles têm, mas o ideal é que eles façam isso discretamente. E longe das nossas vistas. Aí criaram um podcast pra poder falar mal da criançada toda. Isso. Gustavo, eu acho que a gente tinha que fazer um disclaimer de ironia. Porque algumas vezes, enfim, a gente ofendeu algumas pessoas, eu peço desculpa por isso, mas algumas outras vezes era claramente uma ironia e as pessoas não perceberam. Então, talvez a gente tivesse ter um, sei lá, uma vinheta pra ironia. Uma vinheta, Caio, uma vinheta! Ironia. Ok, próxima rodada? Última rodada? Última rodada, valendo 1 milhão de pontos. É a sua chance agora, Rafael. Valendo 1 milhão de pontos... Ok? Ok. O título é Do Além. Só isso, Do Além. Carlinhos, filme do SBT ou podcast? Claro que encaixa nos dois isso aí, né? Todos encaixam nos dois. Essa é a beleza do jogo. Esse jogo é tão bom. Não, mas essa encaixa muito. Tipo, eu consigo imaginar os dois. O filme é óbvio, mas eu vou chutar num podcast. Ok. Baseado em contos de terror, em histórias de terror, coisas do além. Eu acho que deve ser por aí. Ok. Rafael, Do Além. Eu acho que é um filme do SBT em que uma mulher muito parecida com a Meg Ryan, jovem, perde o marido tragicamente na lua de mel. E aí ela fica muito perturbada e começa a procurar maneiras de se reencontrar com seu marido. E ela vai numa médium e essa médium traz as vozes do além. E ele, na verdade, informa que ele não foi morto por acidente. Na verdade, existe uma grande trama internacional que ele foi morto porque ele estava investigando. E aí ela vai investigar, ela dedica a vida dela a investigar e provar que o marido dela estava certo. E no final, todos os caras são condenados, mas um deles foge para o Paraguai. Então, na verdade, o filme é um crossover de Ghost com Imunidade Diplomática, é isso? Exato. A pessoa que traz as vozes do além é a Whoopi Goldberg? É a Whoopi Goldberg cover. Porque era um filme de baixo orçamento, só para televisão. É, era para parecer que era uma continuação de Ghost, né? Isso. Inicialmente ele chamava Ghost, Deste Lado da Vida. Mas os advogados acharam que não ia. Ok. Rafael, você ganhou, cara. 1 milhão de pontos pra você. Yes! E por um milhão e um a dois, você ganhou essa competição. Demais, mereci muito. Porque eu vou pedir contagem de votos aí. Vou pesquisar no Google se existe um podcast do além aqui. Porque se trata de um filme do SBT, só que a sinopse não é essa. A sinopse é a seguinte. Doutor Pretórios... que é interpretado por Ted Sorrell, e seus colegas estão trabalhando em uma experiência por meio da estimulação da glândula pineal. Não sei do que se trata. É uma glândula do cérebro. Existiam filósofos que acreditavam que a glândula pineal era a ligação entre a alma e o corpo. Olha aí. Você tinha tudo pra ter acertado a sinopse também, hein, Rafael? Pois é. Por meio da estimulação da glândula pineal, querem abrir a mente humana para dimensões superiores. O experimento é bem sucedido. No entanto, eles são imediatamente atacados por terríveis formas de vida, que aparentemente estão em torno de nós o tempo todo. Quando o Dr. Pretorius é morto por um deles, o Dr. Chillinghast, que é interpretado por Jeffrey Combs, sob suspeita pela morte, é considerado louco devido à sua história. Só a psicóloga ambiciosa doutora McMichaels, Barbara Crampton, acredita nele e quer continuar o experimento. Cara, eu quero ver esse filme agora. Eu também, cara. Que super filme. Parabéns, Rafael. O que eu fico muito feliz é que o Carlinhos Troll valorizou muito a minha vitória ao trazer a sinopse do filme Pé da Bogus. Foi mesmo. Pô, mano, tem tanto maluco aí apaixonado por pé, faz sentido. Tanta gente que se chama Bobos, né? É, apelido tem, eu conheço Bobos. Essa é a melhor, cara. Carlinhos, conta pra gente por que você tem um canal chamado Realidade Americana, como isso começou, por que que você vive a realidade americana, enfim, conta a história toda pra gente, vai lá. É longa, é tipo, eu cheguei em 2009 aqui, eu já vim com Green Card, que minha mãe era cidadã americana, então eu já cheguei documentado, e comecei, como eu não falava inglês, caí em subemprego, cara, construção e tudo mais, e eu comecei a gravar vídeos pra mim mesmo em 2009, mostrando pra mim mesmo e pras pessoas que eu queria mostrar, no caso, na época, a senhora Troll, uhum. O quanto a vida aqui era difícil, cara, porque eu tava, tipo, cheio de calo, bolha na mão, tudo quebrado, e comecei a gravar. Aí, 2 anos depois, eu criei o canal, em 2011. A gente completa 6 anos agora. Mas por que que você falou que sua mãe era cidadã americana e você morava no Brasil? Como é isso? Porque o meu processo levou 7 anos pra ficar pronto. Eu esperei no Brasil, né? Ela entrou em 2002. Eu era filho maior de idade, solteiro. Então é o último na escala de vir o tempo de brincar, né? Então levou 7 anos pra sair. Saiu. Quando saiu, eu tive 6 meses pra entrar nos Estados Unidos e recebeu o Green Card. Mas por que que sua mãe veio morar nos Estados Unidos e você ficou no Brasil? Ela se aposentou no Brasil e veio pra cá. Ela gostava muito daqui. Veio até como, na época, Nani. Aqui era uma au pair, um serviço de au pair, que permitia senhoras, digamos. Uhum. E aí acabou, logo depois, se conheceu uma pessoa, um americano, casou, viveu com ele. E aí ela virou cidadã. E teve o Green Card primeiro, depois cidadã. E você, e no Brasil você morava... Em Porto Alegre? Em Porto Alegre. E aí você foi... E quantos anos você tinha nisso? Quando ela se mudou para os Estados Unidos, você tinha quantos anos? 20 e poucos. E a minha irmã veio, cara. Ela veio e ficou ilegal. A minha irmã tentou... Na verdade, eu tentei o visto de turista por 2 vezes e foi negado. Eu ia vir na mesma balaio da minha irmã. A minha irmã pegou o de turista, veio e ficou. Nossa. Ela se legalizou depois de 10 anos quando casou aqui. Nossa. E você fazia o que em Porto Alegre? Eu trabalhava com edição de vídeo numa empresa de formaturas. Caramba, que legal. É. Daí com internet também, né? Tentava dar uns tiros pra tentar viver de internet em blog, site. E isso foi em 2002, quando ela se mudou. Aí ao longo desses 7 anos, você ficou aguardando. Na verdade, ela se mudou em 99, se eu não me engano. Ela levou uns 3 anos até entrar com o processo, até casar e ela ter os papéis, né? Uhum. E ela morava onde nos Estados Unidos? Na Virgínia. No estado da Virgínia. E aí, finalmente, em 2009, você veio. E como foi, cara, morar longe da sua mãe, assim, tanto tempo? Não, mas eu já saí de casa com 17 anos, cara. Eu era adolescente rebelde. Ah, entendi. Eu por quê? Era problemático com a minha mãe. Sério mesmo? É, nos vídeos eu conto que eu nunca fui bom exemplo e daí tentei dar o meu melhor depois de adulto pra retomar o tempo perdido. Eu também, eu saí de casa aos 19 anos, mas não era nenhuma rebeldia não, porque aconteceu, foi parte da vida. Mas, então você já não morava com ela e já, você morava sozinho, já e aí, tinha uma vida... Você tocou sua vida normal no Brasil enquanto você estava aguardando isso poder acontecer. É. Mas aí me cresci os olhos e a minha mãe prosperando de uma forma absurda, que tipo, a gente não tinha nem carro no Brasil, eu andava de ônibus, minha mãe é professora de educação física, aí veio pra cá, logo em seguida já tinha carro zero, já tava juntando um monte de dinheiro, e com subemprego, ela começou também trabalhando tipo no 7-Eleven, sabe, aquela loja de conveniência quando ela começou aqui, depois que saiu de Nani. Uhum. E aí, mesmo assim, conseguindo coisas que ela não conseguia no Brasil, eu comecei a alimentar a ideia de vir pra cá também. Uhum. Você falou que quando você foi, você não falava inglês. Ela já falava inglês? Já. Ela aprendeu com os 18, 19 anos, quando ela veio a primeira vez pra cá de turismo. Ela, aquele intercâmbio de morar na casa da pessoa, ela ficou 6 meses morando com uma família americana e aprendeu a falar, né? Então ela já falava fluente. Legal. Eu que fui exaburrada de não estudar inglês, me preparando durante todo esse tempo de processo. Aí acabei no subemprego, porque onde trabalhava os brasileiros, portugueses e ilegais que não precisavam do inglês. Não, mas e como foi isso, assim? Você chegou, primeiro dia, você pegou um avião, chegou nos Estados Unidos, e aí você foi morar com a sua mãe? Depois eu cheguei em Washington, que é do lado de Stafford, na Virgínia, bem do lado de onde minha mãe morava. Mas a minha irmã já foi me buscar, eu fiquei 1, 2 dias lá e fui pra New Jersey, onde a minha irmã morava. A minha mãe ainda tava ilegal nesse tempo. Uhum. Aí disse, não, vamos pra lá, que lá é muito fácil de conseguir emprego. Uhum. Aí eu fui pra lá começar a vida. Comecei a vida lá, morei 2 anos lá em New Jersey. E você morou na casa da sua irmã? Na casa da minha irmã, a gente começou, ela disse, eu não vou te cobrar nada até tu conseguir um emprego. Não deu, sei lá, 5 dias, ela já tinha me conseguido um emprego pra rachar contas. Aí já tava rachando conta logo em seguida. E era você e ela só? Só eu e ela. Ela me cedeu o quarto que era do Lipe, do filho dela, né? E ele foi dormir com ela no quarto dela. Uhum. Filho pequeno, tinha 6 anos na época. E aí comecei minha vida lá, cara. Comecei no trabalho forçado, brutal. A construção aqui é muito pesada. Vocês devem ver o pessoal trabalhando. É tipo, como aqui tu ganha por hora, o chefe faz tu valer a pena cada hora trabalhada. Então não tem essa de descanso, sabe? Eles vão ficar em cima de ti o tempo todo. Tá com dor? Vai pra casa e não recebe. Nada de ficar sentado ou parar 5 minutos pra alguma coisa. E caramba, e você fazia o que na construção? Eu trabalhava como encanador de construção, aquele que faz todos aqueles buracos embaixo da terra antes de começar a subir construção, sabe? Pra passar cano de esgoto, cano de água, tudo por baixo da construção. Mas, cara, você sabia fazer isso? Como é isso? Eu comecei como helper, o ajudante do encanador. Aí tu é o cara que cava os buracos, literalmente. Basicamente, você tem uma pá e cava buraco. Exatamente. Caramba, aí, cara. Depois de alguns dias tu aprende que tu tem que ter umas luvas muito fortes, porque tuas mãos ficam tudo em carne viva. Eu tenho foto de tudo, tipo, não é nem bolha, é carne viva as mãos. Né? Você trabalhou como marmota quando você chegou nos Estados Unidos. É, né? Cavar buracos. Totalmente o serviço. Mas ela me ajudou bastante, cara. Ajudou a... Porque, tipo, no Brasil eu nunca tinha pego nenhuma ferramenta sequer. Não sabia nem pregar um prego na parede. Mas então, é ok pra eles, assim, chegar o cara que nunca teve experiência, nunca pegou uma pá na vida e beleza, vai trabalhar aí? É porque eles pagam menos, cara. E cava buraco qualquer um faz. Uhum. Ele vai ter cava daqui até ali. Cava tanto no fundo. Uhum. Então qualquer um faz. E aí aos poucos tu vai vendo o encanador e aprendendo. E você tinha capacidade física pra isso? Não, eu cheguei aqui nos primeiros 6 meses, eu entrei numa depressão absurda, eu perdi uns 30 quilos aqui. Caramba, cara. Eu fiquei muito forte também com a construção, musculoso. Mas a gente fica muito triste porque a gente trabalha o dia inteiro, a gente acaba deixando família pra trás, amigos, é uma mudança radical de vida, né? Uhum. Aí tu tem um baque muito forte. Todo mundo acha que quando começa assim tem um baquezão de distância de tudo, de todos. Aí eu trabalhava o dia inteiro, voltava pra casa e de noite era sozinho, sabe? Eu no quartinho, trancado na internet. Uhum. Mas foi bom, cara. Eu perdi bastante peso nessa época também. Por causa do serviço, né? Que era muito... A caloria que tu queimava num bagulho desse era absurda. E era tipo o dia inteiro? São 8, 10 horas de jornada? Era das 6h30 às 2h30 da tarde. Caramba, cara. Sem parar? Sem parar. Na verdade, tu tem 15 a 20 minutos pra parar pra comer algo, né? Que eles te dão, mas descontam da tua hora, né? Eles te dão uma folguinha de 15, 20 minutos pra tu comer no meio-dia. Uhum. Mas no resto do tempo é sem parar. Caramba, e quanto você ganhava? Ganhava 10 a hora. 10 dólares a hora na época. Isso em 2009. E já batia o que você ganhava como editor de vídeo? Não tanto, eu tava na esperança do futuro melhorar, né? Porque eu tinha muita conta, né? Rachando contas com a minha irmã. Talvez se eu começasse a vida sozinho, eu ia alugar um quartinho e deu, né? Lá eu já rachava em TV, internet, tudo, né? Uhum. Aí ficou bem meio pesado pra mim. Mas mesmo assim eu tinha esperança, porque tipo, o encanador em si ganhava 25 a 30 horas. Muito mais que o ajudante. E imagina, Guga, eu sou claustrofóbico total, eu tenho medo de lugar fechado. Uhum. E na época de encanador... Sabe que as casas lá pra cima tem basement, né? Tem o que é tipo o porão das casas. Aqui Sim. embaixo não tem. Mas lá pra cima, quase todas as casas têm basement. Ou eles têm um compartimento que é tipo um basement, só que só cabe uma pessoa deitada, que é de uhum. concreto, onde passa todo o encanamento. Uhum. E eu filmei isso mostrando na época lá do Furacão Sandy, tendo que rastejar. E sabe, tu tem que enfrentar, por causa do dinheiro, o medo do escuro, o medo dos bichos. Eu tenho pavor de inseto. Você veja uma barata, sai correndo que nem uma gazela. Longe mesmo de bicho. Eu sou guri de apartamento, que nem eu digo nos vídeos. Eu nasci, morei em apartamentinho, onde não tem bicho. E aí tu tem que rastejar. Eu tem um vídeo no canal chamado Vida de Encanador. Acho que é o 2, se não me engano. E mostra eu rastejando, mostrando como é duro e apertadinho que tu tem que rastejar numa, no imundi. Imagina, esses lugares não são frequentados, né? Só por bichos. Uhum. Porque é só quando dá um problema de cana. Então, é horrível. E em algum momento você virou encanador? Não virei. Eu saí de lá porque eu fui pra Virgínia no ano seguinte empurrar caindo pro mercado Walmart. Troquei de subemprego. E aí você foi morar com a sua mãe? Foi porque, tipo, uma das burradas da minha vida foi morar em New Jersey, porque lá tu não precisa falar inglês. Não precisa, literalmente. Uhum. Tudo, brasileiro no mercado, do médico, se tu precisa. Na empresa que eu trabalhava era com portugueses e brasileiros. Então tu não fala inglês, tu não aprende. Eu fiquei um ano e pouco sem falar inglês, sem aprender. Aí fui pra Virgínia, de novo sem inglês, caí num emprego que tu não precisa falar com ninguém, que é puxar carrinho de supermercado. E tem isso, cara. Tem um trabalho que é só ir buscar o carrinho de supermercado no estacionamento e depois de volta no lugar? Tem, precisa. Tu acha que o carrinho volta sozinho lá pra dentro? Não. Não tem essa tecnologia ainda, não. E por incrível que pareça, era mais puxado que a construção. Porque, tipo, eu num dos vídeos eu mostrei, eu caminhei 28 km no dia, sabe? Caralho. Sem parar o dia inteiro. 6 horas diretão, sem parar, 28 km caminhando. Cara, é mais que meia maratona. Então é o dia inteiro caminhando, ainda mais o Walmart. Tu que mora nos Estados Unidos sabe que o Walmart tá sempre lotado. Uhum. Sempre tem cheio de gente. Então os carrinhos tem que toda hora sair do estacionamento e voltar lá pra dentro. Sim. Então é o dia inteiro, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não, mas a minha pergunta, que o carrinho não volta sozinho. Inclusive, isso é um bom ensinamento, devia ter uma placa escrito nele isso, né? Mas a minha pergunta é: você faz só isso? Não tem, tipo, um auxiliar geral que faz isso e outras coisas e tal? Só isso? Porque isso deve ser muito chato também, né? Na verdade eu gostava, porque eu ficava aí, eu ouvia, por exemplo, bastante podcast, bastante música, eu ficava o dia inteiro com o fone no ouvido. Uhum. Então é o dia inteiro caminhando, cara, mas tem uma posição pra isso que é o cart pusher. Caramba. Por sinal, quando tu vai no Walmart, tu põe o carrinho naquelas cancelas de ferro de carrinho? Não, eu. Não, você não, eu é ponho. Um dos que a gente odeia. Não, eu ponho, eu vou lá e ponho. Tem uma no estacionamento, né? Isso, tem no estacionamento. A gente vai e é perto, assim. Sempre tem uma perto do seu carro. Mas acredita que mais da metade não põe naquilo lá. Tem um monte daquilo no estacionamento, ninguém põe. Não, eu vou lá. A gente vai e põe ali também. A não ser quando tá muito longe. Eu tenho uma regra. Eu levo o carrinho até onde tem o lugar que parece que tem outros carrinhos. Ó, a regra errada. Dá trabalho. Não, mas eu chego lá, tem, sei lá, 10 carrinhos ali parados, enfileirados. Eu falo. Todos seguiram o erro de um primeiro babaca que botou fora do lugar. Não, mas e se não tiver um lugar? Se eu tiver que voltar pra dentro Ok. É que o Walmart aqui tem muito. O Walmart tem muito. No Walmart tem, eu já fui aí, eu vi, mas aqui não tem sempre. Aqui tem nos hipermercados. Tem um de lado de fora, né, no estacionamento, mas quando você vai em outro supermercado, inclusive é um Walmart daqui, ele não tem. Se você quiser deixar no lugar de pegar carrinho, você tem que pegar a rampa de novo, subir tudo, mas tem um lugar que os próprios empurradores de carrinho, como você chamou, eles deixam ali para levar depois, aí eu deixo ali. Porque no Walmart ele tem um sistema nessas cancelas que cabe certinho a máquina de empurrar carrinho. Então eles já ficam todos atrás, que só mete a máquina atrás, ela já empurra tudo, sabe, junto. Dá muito menos trabalho pro empurrador de carrinho. Entendi, mas se todo mundo fizesse isso, teria menos empurradores de carrinho. Talvez. A questão é você deixar pro Walmart o custo de empurrar o carrinho de volta pro lugar, que é contratar alguém que faça isso. É. Agora, eu xingava todo mundo que deixava fora, né? Mentalmente, filha da puta, deixando o bagulho do lado lá. Eu xingava todo mundo. Agora, uma coisa que eu não faço é colocar o carrinho em cima da grama, que é comum você ver aqui também. A pessoa vai e se dá o trabalho de levantar o carrinho pra pôr ele em cima da grama. Mas sabe que a gente tá numa região que venta muito, né? Essa de cima da grama é pra não o carrinho não andar com o vento e bater em algum carro, né? Mas é ruim pro empurrador de carrinho, tem que tirar da grama. É, faz sentido, realmente. Mas isso é no Walmart, mas na maioria dos outros supermercados que são menores, não tem mesmo lugar pra você. E tem sempre um pessoal andando e pegando os carrinhos o tempo inteiro. É a função, existe esse emprego. Fiquei um ano nele quase. E era melhor do que cavar buraco? Ele era mais puxado de desgastante, cara, mas ele não era tão brutal, sabe? Era o dia inteiro caminhando, eu chegava com dor nas pernas. Sabe, o dia inteiro caminhando. E o Walmart é muito sugador de horário, sabe? Eles te encaixam nos horários que dá, sabe? Então, tu faz às vezes lá o horário da noite, sai 10 horas da noite, e no outro dia tem que começar às 7 da manhã quando abre o Walmart. Nossa. Então, sabe, o horário é muito desgastante deles. Eles não se importam muito. Eles só não batem 40 horas por semana pra não pagar hora extra, né? Mas no resto eles te encaixam em tudo que é horário possível e foda-se se tu tá quase dobrando a escala, né? Caramba, cara, mas você deve ter ficado muito saudável com essas duas coisas aí. Porra, foi os anos que eu fiquei magrinho. E a grana do carrinho era melhor do que a do buraco? A hora era menor, eu ganhava $8 a hora. Mas quando eu fui pra Virgínia, eu tava pra desistir dos Estados Unidos, lá em New Jersey, meu primeiro ano, porque eu não conseguia nem dinheiro pra comprar uma bicicleta, porque eu ia caminhando pro serviço. Então eu não tinha, não sobrava dinheiro. Eu gastava muito com a minha irmã lá, rachando contas, e mandava, eu tenho um filho no Brasil, né, com minhas namoradas, eu mandava o resto tudo pra ele. Então não sobrava dinheiro, eu falei pra minha mãe, mãe, eu não vou perder o green card. Eu vou pro Brasil, fico 6 meses lá, faço o ping-pong e volto, porque se tu tem o green card, tu não pode ficar mais de 6 meses fora, a não ser que tem que pedir uma exceção e tal. Aí a minha mãe disse, não, vem pra Virgínia, onde eu moro, eu te tiro a dívida do aluguel, mora nesse quartinho, porque ela morava numa casa com o marido dela de 4 quartos e 2 quartos vazios, sabe? Ninguém morando em Osana. E aí a gente tenta algum emprego por aqui pra tu começar a vida. Pega um emprego, junta um dinheirinho, 2, 3 meses, e aí aluga o teu cantinho por aqui, começa a vida aqui. A ideia não era pegar um Walmart, né? Era tentar, de repente, na minha área, editava vídeo bem. Mas como eu não falava inglês, acabei caindo no Walmart, era 8 horas, mas pelo menos era sem a despesa do aluguel. Então me facilitou um pouco mais a vida, né? Que daí eu já comecei abrindo minha empresa, já tive um pouco mais de tempo também. Porque, querendo ou não, eles não te davam nunca 40 horas por semana, era sempre 35, 36, para não correr risco de pagar hora extra. Então facilitou meu tempo livre, para eu poder daí sim cair de cabeça no canal, na minha empresa, de envios de encomendas pro Brasil. O que facilitou eu crescer no outro lado, né? Na outra vertente do emprego comum. E foi aí que você montou o Realidade Americana, o canal? Foi nessa época aí. Foi aí que eu comecei. Aí começou, porque até a maioria do pessoal que é da antiga do canal lembra muito desses vídeos eu conversando no carro, porque eu sentava no carro no meu intervalo do Walmart, tinha horário de almoço lá, e aí eu ficava batendo papo. Os vídeos eram basicamente esse, eu contando a minha experiência dos Estados Unidos, contando no estacionamento do Walmart. Eu já vi alguns desses vídeos antigos, e era bem assim, bem vlog mesmo, né? Tipo, falando o que aconteceu no dia ali e tal. Isso. Quando eu conheci o Realidade Americana, eu conheci pelo Dave, e foi ele me mostrou, porque ele é o maior fã do Realidade Americana que existe, e ele me mostrou um vídeo que você tava comendo a refeição de $1, né? Isso, esses vídeos também começaram por essa época, eu comecei a ver, porque na verdade num dos vlogs dentro do carro, eu apresentei uma salada de fruta em conserva, que pra tu abrir, era impossível, ela despencava sempre água, sabe, era dificílimo de abrir. E aí eu vi que o povo adorou isso. Aí eu comecei, pô, vou fazer virar um quadro do canal, mostrar comidas diferentes daqui. E aí vingou, cara, o pessoal adorava ver as coisas diferentes. Isso foi em que ano? Tudo em 2011, 12, sabe, lá no finalzinho de 2011, começo de 2012. Em que ano que você foi pra Virgínia? 2010 até 2011, até meio. Então, 2010 ainda tinha muitos reflexos da crise americana de 2008, não é não? Bastante, bastante, bastante. Rafael, o que mais aconteceu em 2010? Bom, em 2010 o Brasil foi eliminado por 2-1 na Copa do Mundo, com o Felipe Melo sendo grotescamente expulso. Eu lembro disso, foi muito grotesco mesmo. Nesse dia eu tava na Embaixada do Brasil em Buenos Aires, assistindo o jogo. A gente tinha muita esperança que o Brasil ganhasse, ele virou ganhando o jogo, né? Virou o primeiro tempo ganhando, e aí perdeu o segundo, e aí a gente, enfim, ficou super decepcionado e tinha que ir embora, né? Da Embaixada. E aí a gente parou, e aí nenhum táxi parava pra gente, porque na verdade todos os táxis se dirigiram pra frente da Embaixada do Brasil em Buenos Aires, e eles passavam lá buzinando e zoando os brasileiros. Até esse momento, eu tava até simpático à Argentina na Copa, sabe? Porque eles são muito fanáticos, mais que no Brasil, muito fanáticos pela seleção e por ganhar alguma coisa na Copa do Mundo. E aí, nesse momento, eu perdi totalmente a esperança e passei a torcer contra eles. E no jogo seguinte, eles já perderam, acho que de 3-0 pra Alemanha, não lembro. E foi muito bom. E desde esse dia eu passei a torcer muito contra a Argentina. Você devia ter ido pro ponto de táxi e ficar zoando eles nesse momento. É isso que eu devia ter feito. Mas o que mais aconteceu em 2010? Bom, em 2010, o grande colisor de hadrons colidiu feixes de prótons a 7 teraelétrons volts. Que foi muito importante. E também, relacionado a essa questão de grandes colisores de hadrons, o trecho sul do Rodoanel Metropolitano de São Paulo foi aberto ao tráfego, ligando o interior e o sul do Brasil diretamente ao Porto de Santos. Ainda não consegui me situar no tempo. Foi anunciado o primeiro transplante facial total no mundo. Ah, agora eu sei, agora eu lembrei. Tá bom. É isso. Que foi quando a gente pensou, agora pode existir a outra face, com o Nicolas Cage e John Travolta. Foi por isso que eu consegui me lembrar da época, entendi. Beleza. Sim. Mas Carlinhos, continue. 2010, você começou a fazer o quadro onde você mostrava as comidas bizarras americanas. É, aí começou a surgir um formato pro canal, né? Eu comecei a ver o que o público gostava mais de assistir. Comecei a visitar lugares e mostrar lugares. Começou a sair de dentro do carro, né? Uhum. Aí o foda era o inglês, eu ainda não falava inglês. Menos ainda porque, tipo, eu tava só trabalhando, empurrando o carrinho, ouvindo um fonezinho lá, alguma musiquinha, um podcast, alguma coisa, e não falava com ninguém. Continuava ferrando com o meu inglês. Mas o que, que a galera achava de você ficar andando, você ir pro carro e ficar falando com a câmera? Ninguém falava nada? Ninguém percebia? Eu acho que não, cara. Nunca ninguém comentou, pelo menos. Acho que eu sou muito envergonhado. Eu acho que eu ficava com mais vergonha do que o povo da bola, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Porque, sei, cara. Eu nunca prestei atenção se alguém me olhou torto por isso. Eu que ficava meio tímido. Tentava esconder ao máximo também, né? Mas era só no carro mesmo? Você não ficava... A maioria no início no carro, sabe? Eu usei alguns vídeos do passado, da época da construção, pra vídeos que eu contei como foi meu começo, daí eu reupei, sabe? Vídeos antigos, pro pessoal entender o que eu tava contextualizando tudo, sabe? Uhum. Mas era do passado. Mas a maioria nesse início todo do canal foi dentro do carro. E daí que eu comecei a mostrar coisas, mostrar flora. Uma vez eu fui mostrar pro pessoal o Dunkin' Donuts. Foi uma das maiores vergonhas do meu inglês. Eu pedindo pro cara, um indiano, eu pedindo pro cara que eu queria 12 donuts. Uhum. Só que eu, como sotaque brasileiro, como é que a gente chama donut no Brasil? Donut. É. Tipo um da. Uhum. Dunkin' Donuts. E o cara não entendia, e o cara me mostrava a jarra de café e eu tudo filmando tudo, né? Não, não, não café. Donuts. Ele, café? Donuts? Acho que ficou uns 5 minutos, até que a mulher da fila americana, não, ele quer donuts. Aí eu vi que tem que ter o O redondinho no donuts. Uh-huh. Eu não sabia essa pronúncia. Então eu tive que enfrentar algumas barreiras, de eu ser muito tímido, não falar inglês, mas o pessoal do canal queria ver locais nos Estados Unidos, não só eu no carro. Então eu tive que enfrentar umas barreirinhas. E você tinha que fazer isso com a câmera ainda, né? Como é que você levava a câmera? Você levava ela no peito, assim, GoPro? Não, eu levava na mão mesmo. Eu sigo a regra de não pedir. Uhum. A hora que alguém não quiser, me dá um toco e eu vou embora, não tem problema. Entendi. Mas você ia com a câmera na mão, que câmera que era? Um GoPro? Não, na época nem existia GoPro ainda. Acho que eu tinha uma daquelas Canon fininhas, sabe? Aquelas Pocket Cam lá. Sei. É umas câmeras fininhas de bolso mesmo. Uhum. Bem simples, bem simplona mesmo. E você ia segurando a câmera na mão, apontando pro cara e beleza. A primeira câmera que eu usei no canal foi uma rosa da minha mãe, eu tenho até hoje aqui, uma pink. Ela tinha uma câmera pink também, fininha, da Sony. E aí, acho que depois de um tempo, tu fica meio que no automático, sabe? Hoje em dia eu ligo a câmera, sai, eu ligo, foda-se, tem alguém em volta, sabe? É, hoje a gente vê que você usa o pau de selfie, né, o tempo inteiro, enquanto você tá fazendo as coisas. É, eu uso, hoje eu tento dar a melhor qualidade hoje em dia, então eu pego câmera melhor, que é bem maior, lentes maiores, o microfone, shot na câmera. Uhum. Aí eu já ligo meio foda-se pra tudo, mas no início é meio vergonhoso. Eu tomei alguns tocos em alguns lugares, pouco, mas tomei. Porque o pessoal não dá muita bola, acho que filmar, sabe? Cara, você sabe que nessa história de sotaque, eu sempre tive muito orgulho do meu sotaque brasileiro. Eu sempre achei que a gente, como brasileiro, a gente tende a querer fazer direitinho, né? A falar o inglês perfeitinho e tal, quando a gente tá estudando, quando a gente tá aprendendo e tal. Você tenta falar o melhor possível. Mas aí eu via, sei lá, jogador da NBA estrangeiro, eu via, sei lá, a Bjork, sabe, a cantora islandesa. Eu via europeus falando inglês e eles falam com sotaque normal. Eles não têm muito esforço de diminuir o sotaque. E eu falava, cara, eu sou brasileiro, eu vou falar com sotaque brasileiro. As pessoas que me entendam, é o meu normal. Entendeu? Eu tô falando uma outra língua, mas eu vou falar com o meu sotaque. Isso faz parte da minha identidade. Então eu sempre tive essa ideia muito forte de que quando eu finalmente fosse pro exterior e etc, eu ia usar meu sotaque brasileiro e não tava nem aí. E aí quando eu fiz minha primeira viagem pro exterior, eu fui pro Canadá. Eu fui pra Vancouver, fui passar um mês lá estudando e fiz uma escala em Toronto. E quando eu cheguei, eu falava inglês já, mas nunca tinha falado fora de uma reunião, alguma coisa assim. E aí eu fui pra Toronto, cheguei lá e eu precisava ir ao banheiro no aeroporto. Passei lá pela imigração lá canadense, coisa assim, precisava ir ao banheiro. Aí eu cheguei pra um segurança e falei, excuse me, where is the bathroom? E o cara, what? E aí eu fiquei falando, excuse me, where is the bathroom? E o cara, tipo, não entendia o que eu tava falando. Até porque no Canadá, banheiro, eles não falam restroom ou bathroom, eles falam washroom. É o normal deles. Washroom? É, caramba. Washroom, como eles falam banheiro. É tipo que em São Paulo as pessoas não falam banheiro, elas falam toalete. Em São Paulo? Em São Paulo, cara, as pessoas não falam banheiro, elas falam toalete. Aí, São Paulo tem outras palavras também pra palavras comuns na língua portuguesa, né? Tipo? Por exemplo, em São Paulo ninguém fala de nada. Ah, você fala imagina. Imagina, exatamente. É mesmo. É uma palavra clássica. Aliás, eu já pensei nisso, em fazer um manual de conversação para estrangeiros que chegam no Brasil. Porque eu fico imaginando, né, num manual de conversação clássico, você fala bom dia e você espera ouvir bom dia. Uhum. Mas aqui no Brasil, quando você fala bom dia, a resposta é CPF na nota. Então... O cara tem que estar preparado para isso. Ou então você fala assim, eu quero uma Coca-Cola, por favor. E aí você, qual a resposta que você espera? Pois não. Ou você espera, tudo bem, vou trazer a sua Coca-Cola. Mas a resposta é gelimão? Aí você tem que saber o que é gelimão. Muito, muito bom, gelimão. Gelimão. Se imagina um estrangeiro. Você chega, estudou português pra cacete pela internet, comprou método, não sei o que, fez buzu, fez Duolingo. Aí chega aqui e fala: uma Coca-Cola, por favor. Aí o cara fala: gelimão? Putz. Pois é, mas então, voltando na história que eu tava falando, e aí eu aprendi que não adianta, cara, você tem que dar alguma diminuída no sotaque, você tem que dar, senão o pessoal não vai realmente te entender, não tem jeito. Principalmente pra quem é tímido, é muito difícil de enfrentar o falar inglês, né, por mais que tu se sinta confortável, tu fica com vergonha, e aí o que eu pensei pra mim mesmo é, tipo, tu vê um gringo falando, quantas vezes tu vê um gringo, tipo, sei lá, eu querer uma refrigerante? Sabe? E tu consegue entender o contexto, tu entende que o cara é um estrangeiro tentando falar teu idioma, e ok, pô, bacana, deu pra entender. Então eu comecei a perder esse medo enfrentando meus erros mesmo de inglês, sabe? Vamos eu mesmo enfrentando na rua, sabe? Vamos falar inglês, tá errado? Vamos lá, que me corrijam. Uhum. Eu acho que isso ajuda bastante. Mesma história de sotaque, cara. Tem sotaque? Vai com sotaque. Tenta melhorar aos poucos. Aí foi onde eu melhorei bastante meu inglês, quando eu resolvi botar da boca pra fora, sabe, o inglês. Não só estudar em casa, não só aprender, foi realmente conversar e falar errando algumas vezes. Mas você chegou a estudar mesmo, de verdade? Fazer aula, fazer Duolingo, essas coisas? Não. Foi meio inclusão mesmo, porque o marido da minha mãe é americano, né? Então, o pouco que eu falava com ele, porque eu não falava nada na época, foi me ajudando, porque ele me corrigia. Se eu falava algo errado, ele me corrigia. E aí eu aprendia na correção, né? Até pela vergonha de falar errado, eu aprendi. Então, acontece igual. Se tu tem algum amigo americano, alguém que fala inglês, sempre pede pra te corrigir, porque é muito importante tu aprender onde tu tá errando. Então foi meio da inclusão do idioma mesmo na minha vida, mesmo, aos poucos. Comecei a ir mais em lugares americanos, porque na Virgínia não tem lugares brasileiros como New Jersey. Então, qualquer restaurante que tu vai, tu tem que te virar com inglês. Não adianta só apontar pro menu, né? Tu tem que te virar. Pois é, eu vou te falar que eu falo inglês fluente, falo normal, trabalho o dia inteiro falando inglês, faço reunião e coisa assim, mas pra falar no telefone eu ainda não tenho, não é 100% confortável. É, eu me sinto melhor olhando uma pessoa falando, sabe, também. É. Eu não sei, acho que é porque não é nosso idioma nativo, eu me sinto bem melhor vendo a boca da pessoa falando e tal. É, acho que por isso também. Na verdade, eu não me sinto confortável falando no telefone nem em português. Mas ontem mesmo eu fui comprar uma pizza, eu pensei, ah, vou ligar lá e já vou pedir pra ficar pronta, né? Eu chego lá e só pego. Aí eu pensei, ah, não. Chega lá, eu peço, porque aí é mais garantido que vai vir certinho. É, eu que não moro aí, não falo tão bem inglês, consigo me virar em reunião, nessas coisas. Mas filme eu não consigo entender de jeito nenhum. Eu não consigo assistir um programa em inglês sem legenda. De jeito nenhum. Deixar a legenda ajuda bastante, né? É, com legenda em inglês eu consigo. Se eu deixar a legenda em inglês, eu consigo acompanhar. Mas se eu só assistir assim, óbvio que eu pego algumas coisas, mas 40% do tempo eu tô perdido. Isso me ajudou bastante ao meu aprendizado de inglês, sabe? Ver filmes em inglês com o closed caption ligado, né? Ou programação de TV com o closed caption, pra entender o que os caras estão falando de acordo com a palavrinha certinha, né? Aí me ajudou bastante. Ou desenhos animados. Desenho é muito facinho de entender porque é pra criança. Ajuda bastante, né? Uma coisa que me ajudou muito a aprender inglês foi assistir Friends. E eu fazia isso, eu assistia sem legenda. Como eu já conhecia os episódios, já tinha visto várias vezes, que Friends, né? Então eu meio que sabia já do que se tratava, sabia o que eles iam falar, e eu comecei a fazer isso no Brasil ainda. Acho que esse foi o período que eu mais evoluí falando inglês. Teve uma época na minha vida que eu trabalhava numa gravadora de metal, de heavy metal, e eu lidava muito com as bandas da Europa. E eu precisei dar uma reforçada no inglês, assim, eu precisei melhorar. E foi nessa época que eu fazia isso com Friends. Eu assistia, eu gravava do canal Sony, né? E eu colocava, tipo, uma fita. Uma fita. Sabe essa fita de embalar a caixa? Eu colocava ela na base. Não tinha opção de você não ter legenda, né? No negócio que vem gravado da TV. E aí, sim, eu colocava uma fita cobrindo a legenda. Cortava o rodapé? Isso, é. Eu colocava uma fita cobrindo a legenda pra não assistir. E é ajudou bom, bastante, sabe? Cara. Ajudou bastante. Eu acho que você pode usar seu conhecimento de Friends pra aprender todas as línguas. Você ia saber falar How are you doing? E Smelly Cats em alemão, francês. Pois é. E eu já tentei fazer isso, mas as dublagens nas outras línguas, elas não são igual no Brasil, cara, que a dublagem é certinha, bem feitinha. Eles dão uma resumida, sabe? Não funciona tão bem. Entendi. Tu vai me dizer que tu viu Friends dublado em português alguma vez na vida? Dublado em português? Já vi. Passou uma época na Rede TV. É horrível. É, eu vi uns trechos quando vazou na internet, os primeiros que eles passaram, que coisa horrível. É que a gente também é acostumado a ver ele em inglês, né? A gente também é Friends aqui. Assim, não é horrível, horrível, até que é bom, mas dar uma topada com o dedinho na quina da mesa é melhor. Quando eu tava aprendendo francês, eu tentei usar isso, eu falei, putz, eu melhorei muito no inglês assistindo Friends, vou fazer a mesma, e aí nessa época já existia DVD, que você pode mudar a legenda e tal, e eu pensei isso, vou assistir Friends em francês, com a legenda em francês, porque vai me ajudar a relacionar o que eles estão falando, porque eu lia bem francês, mas não ouvia muito bem, aliás, não ouço muito bem ainda, e é muito ruim, cara, porque a legenda é descasada com o áudio, ela não... É verdade. A legenda é muito resumida. Ela resume demais, assim, o que o cara tá falando. Eles não têm nenhuma preocupação em usar as mesmas palavras ou coisa assim. Mesmo quando você tá vendo ele dublado em francês, com a legenda em francês, a legenda é diferente da dublagem. Sim, isso acontece em português também. Agora, aqui a TV a cabo tá com essa onda de que vários canais, eles colocam de forma padronizada o seriado em português. E aí, se você deixa a legenda ativa, aí passa em português com legenda em português e não bate. E dá muita agonia, né? É, muito ruim. Mas então, Carlinhos, então você aprendeu inglês na raça desse jeito? Foi. Eu comecei a aprender mesmo ali na Virgínia, no meu segundo ano nos Estados Unidos, em 2010 para 11. E nesse meio tempo eu criei a minha empresa, né? Lá na Virgínia. Então ela foi registrada lá primeiro. E daí fiz um vídeo contando que custa $10 para abrir uma empresa na Virgínia. Uhum. O pessoal do Brasil ficou chocado. O que eu gastei foi $10 e foi aberta na hora, né? É. E aí comecei, eu trabalhava em umas horas de folga, comecei a enviar por e-mail produtos para os clientes, sabe? Comecei, criei no meu quartinho uma empresa de redirecionamento de compras. Comecei a montar uma clientela por e-mail, bem basicão, né? E foquei no canal, eu botava vídeo quase que diário nessa época, sabe? E 7 dias por semana, 7 vídeos, então eu tava bem focado em tentar crescer o canal. E eu não explodi, sabe? Eu cresci muito devagarinho, foi tipo, cada vídeo pegava 50 views, 100 views, quando eu cresci, digamos. E foquei nisso, fiquei lá no Walmart. Então você continuou trabalhando, empurrando carrinho? E garantir a renda pra poder mandar dinheiro pro meu filho e ter uma rendinha. E uma renda extra seria a empresa e o canal não dava dinheiro nenhum nessa época. E aí você fazia isso, você permitia que brasileiros comprassem coisa aqui na Amazon, coisa assim, mandava pra sua casa, você reembalava e mandava pro Brasil. Você comprava uma taxinha pequenininha e fazia serviço pro cliente, sabe? Meio tudo no manual mesmo, manualmente fazendo, ia no correio fisicamente, no SPS aqui, levava, enviava, tudo bem, bem artesanal, digamos. E você divulgava isso usando o canal? Nos vídeos, o canal não me dava dinheiro, mas lá meu público de, sei lá, 500 inscritos, 1000 inscritos que eu tinha, saía alguns clientinhos já, começou a rolar a bolinha de neve. Até que chegou num ponto, em 2012, que eu vi que eu conseguiria sair do Walmart. Eu voltei pra New Jersey, pela comodidade de não falar inglês, e lá eu consegui fazer tudo que eu quisesse sem inglês. Então, já Virgínia, eu voltei pra New Jersey de novo. E porque ocasionou da minha irmã tá saindo do apartamento que a gente morava e o cara alugar. E eu não tinha crédito ainda. Tu sabe que aqui o crédito é muito importante, né? Pra alugar, pra tudo. Sim. Eu tava começando meu crédito, então quando tu começa o crédito aqui, teus pontos são muito baixos. Tu não consegue alugar direito num lugar legal. E ele alugava direto pra minha irmã. E aí eu pensei, pô, surgiu a oportunidade de eu morar num lugar que eu conheço tudo, morei um ano lá. Perto de tudo em brasileiro, em português, que eu consigo me virar sozinho, não tinha carro nem nada. Vou voltar pra lá. Daí eu ia sair do Walmart, pegar um emprego qualquer lá e fazer a mesma coisa. Pegar um emprego durante o dia e de noite continuar com a empresa e o canal. E mais importante, né? A sua empresa não precisava estar na Virgínia. Ela pode estar em qualquer lugar, né? Não faz diferença nenhuma. Não, qualquer lugar. É a facilidade de poder me mudar. Aí sim, voltei pra lá. E aí eu comecei com lavagem de carro. Só que aí subi emprego. Lavagem de carro... Caramba, cara, mas você caprichou também, hein? Na Audi ainda, que ali era uma empresa de tel, que eles chamam, que é aquela lavagem com escovinha de dente, sabe? Tudo que é costura do carro. Tem que deixar o carro novinho, o carro usado virar semi-novo, pra ser vendido. Uhum. Então, a lavagem que lá levava 3, 4 horas pra lavar um carro. Também bem puxado. Mas você lavava o carro sozinho? Não é tipo, cada um faz uma coisa? Um grupo, não, tinha um grupo de pessoas e dividia a função e dava umas 3, 4 horas pra limpar um carro inteiro. Legal. Detail. E era na Audi e, tipo, todos os funcionários eram ilegais. Só eu que tinha documento, por exemplo. Porque caramba. Eles contratam empresas, é tipo funcionário cedido de uma outra empresa, sabe? Sim. Eles têm contrato com uma outra empresa. E aí fui assim também, fiquei um tempo, não muito, porque era muito puxado. Eu trabalhava 70 horas por semana. Nossa. 72. Eu trabalhava de segunda a sábado, 10 a 12 horas por dia. Porém, caramba. Era menos o salário, 8 também, era a mesma coisa do Walmart, mas era muito mais hora, então eu recebia mais dinheiro. Uhum. Então pra mim era uma mão na roda. Conseguia pagar aluguel e o dinheirinho que eu recebia da minha empresa e um pouquinho que começava a entrar do canal já dava pra ter uma rendinha extra, mas também trabalhava muito mais. Mas voltei pra lá e aí sim comecei a tentar focar mais no canal, porque eu vi os números crescendo aos pouquinhos e aí eu não perdia o fôlego, sabe? Era chegar tipo 10 horas da noite, editar vídeo, subir e 6 da manhã tá indo pra empresa de novo, 7 horas tá saindo de casa. Só uma hora de casa, né, o áudio. Então eu levava uma hora pra ir, uma hora pra voltar, mais 10, 12 horas trabalhando. Caramba, cara. Chato pra cacete. Eu fugi. O bacana é que quem acompanha o canal viu tudo isso, sabe? Uhum. Viu eu fudido, me fudendo, confiando num sonho. Eu acho que isso criou uma ligação muito forte com quem é da antiga no canal, né? É, os vídeos estão até hoje lá, né? Eu vi lá que tem playlist, vídeos de 2013, é. Vídeos... E 11, 12, 13, 14, 15... O canal Realidade Americana e o outro canal do Carlinhos, que é o Zona de Testes, fazem parte da Amazing Pixel, que é a minha empresa. E a gente percebe o engajamento do Realidade Americana, ele é num nível muito alto. O nível deixa de engajamento eu te contar. É muito, é muito fora da curva. Eu tive reunião com o gerente de contas da Google. Eu sempre rejeitei essas reuniões que eles tentam marcar, né? Uhum. Aí, esses tempos atrás, eu falei com o Azaghal, com o Jovem Nerd, você não faz, cara, é bom, eles vão te tirar umas dúvidas aqui e lá. Aí eu conversei com o cara, entre coisas ruins e boas, uma das boas é que ele foi analisando meu analytics junto comigo, né? Uhum. E ele disse que quando ele entrou lá na atividade do meu público do canal, ele disse, cara, eu tô há 5 anos no Google, eu nunca vi um público tão fiel como o teu. É, porque tem 79% das minhas views vem de inscritos do canal. E ele disse que esse número é altíssimo. É muito alto. É então, muito fora da curva. 79, é muito fora. Ele disse que o meu público é fiel, os inscritos vão lá ver o vídeo. Ainda mais, são de inscritos. Ainda mais pra um canal que tem tanto inscrito como o seu. Assim, quando você tem um canal menor, que tem 20, 30 mil inscritos, ainda já não chega nesse número aí, mas ainda assim ele costuma ter um número maior. Mas pra um canal que é tão grande quanto o seu, de fato, é um engajamento muito forte. Eu fiquei impressionado. De verdade, eu nem sabia. Eu nem sei olhar o analytics direito. Ah, depois a gente faz uma reunião aí, eu te mostro as coisas. Beleza. Vale a pena. Esse episódio já valeu a pena, porque se marcou uma reunião nele, é um fato inédito. Eu nunca tinha visto isso acontecer num podcast. É. Mas continua contando aí. Não, daí lá a minha empresa começou a andar um pouco maior, sabe? Assim, o negócio começou a girar, sabe? Eu já tava recebendo muito e-mail. Eu já tava pedindo ajuda pra minha irmã, que morava em New Jersey, a me ajudar nas caixas. Então eu pagava um pouquinho pra ela algum dia da semana pra ir lá e me ajudar a embalar caixas pra enviar. Então começou a andar mais o negócio, sabe? Começou a andar. Eu disse, putz, eu vou ter que sair do negócio de e-mail e criar um site. Eu tava então na lavagem de carro, aí teve o furacão Sandy, que também eu mostrei no canal e deu um boomzinho no canal, porque eu fiz live ao vivo do olho do furacão, né? Uhum. Caraca. Então deu uma audiência legal, até cair a luz, né? Porque eles cortam, a primeira coisa que eles cortam é a luz, né? Pra tirar a eletricidade dos fios que vão cair. Mas eu fiz live lá, deu uma audiência absurda perto do que eu tinha. E aí, quando o furacão destruiu a costa de New Jersey, aí as empresas de construção começaram a contratar desesperado por pessoas. E a empresa que eu tinha trabalhado no meu primeiro ano estava oferecendo 13 dólares a hora para helper. Uhum. E aí eu, vou sair dessa lavagem de carro que eu faço 72 horas e vou para lá trabalhar 40 por semana, vai me sobrar muito mais tempo pro canal e pra empresa e vou ganhar mais, por mais que seja puxado, vamos de novo. E aí fui de novo pra construção, aí também os vídeos já estavam melhor, dando mais view, o pessoal vendo o quanto era bruto o negócio de trabalhar em construção, ainda mais em casa destruída com furacão, mostrava tudo no canal, né? Deixa eu fazer uma pergunta, quando você tava na lavagem de carro, você sentiu que você tinha ganho uns quilos extras também? Isso não pesou na sua decisão? É, tá, pesou. Pior que pesou, acho que até comentei um vídeo, nossa, eu tô reengordando de novo, porque é muito menos puxado, né? Aí volta a ser uma marmota pra perder o peso. Mas daí eu voltei pra lá e foi muito pouco tempo, sabe? Eu acho que, eu não vou lembrar, 6 meses no máximo que eu fiquei na construção. Aí teve o divisor de águas, realmente, da minha profissão youtuber, digamos assim. Que foi quando a Fátima Bernardes, um produtor, me chamou pra uma entrevista, eu tinha que ir a Nova York, na Globo Internacional, e participar direto por link lá ao vivo com eles. E era num dia útil. E eu fui pedir para um dos chefes, olha só, eu tenho um canal, eu precisava da sua liberação. E ele disse não, porque tá tendo muito serviço por causa do Sanji, a gente não tem como te dar um dia de folga. Se tu não vier no dia, tu vai perder o emprego. Aí eu tive que tomar essa decisão, ir na Fátima e cair de cabeça na minha empresa e canal, que já estavam começando a me dar um dinheirinho, e perder o emprego. Você sabe, focar totalmente no meu sonho, ou ficar no meu emprego, que estava muito bem estável. 13 dólares a hora para quem vive sozinho é um bom salário, com uma rendinha extra vindo de noite do canal e da empresa. Mas eu arrisquei. Eu fui na Fátima Bernardo Mas deve ter sido um momento tenso, assim, de você chegar pro cara e falar assim, então tá, então eu vou sair, então beleza. É, porque na verdade eu não disse nem no dia, sabe? Porque eu pedi uma semana antes pra ele sair, ele disse que não dava. Aí durante a semana eu fiquei trabalhando, pensando muito, será que eu faço? Porque o dinheiro da minha empresa, do canal, não dava nem pra pagar meu aluguel. Eu teria que fazer girar muito rápido uma entrada maior de fluxo de dinheiro. Sim. Aí fiz isso, arrisquei, cara. Me endividei bastante no início, sabe? Eu tinha cartão de crédito, eu usava os cartões pra tudo. Fiquei bem endividado, bem no vermelho. Mas aí começou a andar mais, sabe? Aí teve o boom do PlayStation. Aí o PlayStation me lança o preço nos Estados Unidos. A minha foi $299, $399, $349. Mas no Brasil lançou a R$4.000. Eu na hora falei pra Carol, pra senhora Teodos, eu vou fazer o primeiro vídeo sobre isso, porque eu fazia comparativos de preço no canal dos Estados Unidos do Brasil. E eu fiz e lancei a propaganda da minha empresa. Não, mas peraí, nisso a Carol já tava com você nos Estados Unidos? Já, ela chegou em 2012, quando eu voltei pra New Jersey. Logo depois que eu voltei pra New Jersey, ela chegou lá em New Jersey. Porque nesse período todo vocês namoraram à distância, né? 2 anos tentando trazer ela e não deu. Nossa. Foi difícil. 2 anos à distância. Eu fui pro Brasil 2 vezes, vi ela e tudo mais, mas 2 anos tentando trazer. Até que veio em 2012. E você não contou como foi na Fátima Bernardes? Eles não trazem público pra internet. Tipo, primeiro que eu tinha combinado com o diretor lá, o produtor que me chamou, e disse: ó, eu vou, não vou cobrar nada, é de graça, mas eu quero falar do meu canal. É tipo, merchan pra mim, né? E ele, ó, ok, pode. Aí eu sento lá, me põe o microfone todo mundo, e a diretora no meu ponto diz lá do Rio, lá: tu não pode falar de YouTube, tu não pode falar de mídia social, Twitter, blá blá blá blá blá. Eu, como assim? Eu tô aqui em troca de falar do meu canal. Eu disse: ah, mas não pode, porque não pode falar o nome YouTube, não pode falar. E eu falei com o produtor, o que me conhecia, e disse: ó, eu vou falar canal de vídeos, realidade americana. Ele até vai, se te cortarem, tu vai saber. Aí o produtor me deu o ok, e eu, toda pergunta que a Fátima fazia pra mim, eu: não, por isso que eu mostro meu canal de vídeos, realidade americana, na internet, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Toda pergunta dela tinha meu canal de vídeos, realidade americana, na internet. Fiz meu merchan. Mandou tipo, bem demais, cara, parabéns. Mas não deu muito retorno de inscritos, sabe? Acho que não leva muito público, né, da TV pra internet. No número de inscritos, de views, talvez não, mas no prestígio que seu canal tem, isso funciona, cara. A TV tem muito disso ainda. Eu digo que é bom pro currículo. Tá lá no meu Media Kit, que eu participei dela. É, o canal apareceu na TV, sabe? Isso dá uma credibilidade. Isso só vai mudar, isso só vai deixar de acontecer quando a gente pular mais uma geração, entendeu? A gente ainda, não tô nem falando da geração anterior a nossa. A nossa geração ainda entende a ideia de apareceu na TV como algo muito de muito prestígio. Vai demorar muito pra perder ainda. Tá, mas antes da gente passar pro grande crescimento do canal, eu queria esclarecer 2 coisas que eu não entendi ainda, que não faz sentido pra mim. Diga. Primeiro é como que você é um cara tímido e fez todas essas coisas, inclusive peitando a diretora da Globo. Ah, e a outra coisa que eu não entendo é que você falou que você não briga nem com hater na internet e você se chama Carlinhos Troll. Então eu tô muito na dúvida. Eu já vou começar pelo Carlinhos Troll, então. Porque o Carlinhos Troll, eu tiro a expectativa do povo achando que tem uma história linda. Na verdade, eu tinha um site, um blogzinho de humor, de repostagem, sabe? Assim, tipo, não salvo, muito menor, lógico. Se chamava Trollei. E aí eu fui criar um perfil no Twitter, Carlinhos Trollei. E não coube, porque ele passava o limite de caracteres e ficou Carlinhos Troll. Essa é a história do Carlinhos Troll. Muito bom. Mas muito é um ótimo nome, né? Você é o troll dos trolls. Você trollou os trolls. É, eu acho que eu sou troll, não sou nada. É por causa do site e não coube. Agora, de peitar lá a diretora, eu não sei como peitar. Eu sou um cara muito justo, sabe? Se eu combino uma coisa contigo, eu vou cumprir. Se tu combina comigo, eu vou fazer tu cumprir. Eu acho que foi sacanagem dele. Pô, eu morava longe pra caralho. Eu não tinha dinheiro, sabe, pra ir a Nova York. Era numa época muito ruim, sabe? Porque, querendo ou não, 13, 2 horas, tu multiplicar, eu pagava 1.200 de aluguel. Eu já ia todo o dinheiro só no aluguel. Eu não tinha pra ficar gastando. E pra ir a Nova York, tu gastava 50, 60 dólares pra pegar trem e ir de volta. Eu e a Carol, né? 2 pessoas. Então, pô, tô indo lá, tô me esforçando, vou perder emprego. Em troca de poder divulgar meu canal. Eu tava na expectativa que ia dar um boom no canal, né? Falar o nome do canal. Mas não deu. Mas e aí eu simplesmente falei, eu ainda falei pro outro cara, disse, ó, eu vou fazer o que eu combinei contigo. Eu não vou falar YouTube já que ela pediu, mas vou falar canal de vídeos. E ele que deu ok, então vai lá. E foi bem, cara. Tem pela internet aí, Carlinhos Troll na Fátima Bernardes, alguém que reupou, o pessoal elogiou muito, sabe? Porque é muito difícil, porque quando o cara, a diretora falou, ela disse, ó, tem umas 7 milhões de pessoas que vão te assistir. Ela disse, né, pra os pontos que ela tinha no território nacional, ela disse, ó, vai ter cerca de 7 milhões de assistindo. Eu, puta que pariu, eu faço live pra 100 pessoas no YouTube. O coração vai nas alturas, mas acho que eu consegui me sair bem. Era sobre decisões difíceis na vida, como tomar, por que tomou. Mal ela sabia que eu tava tomando uma outra difícil de largar pois o emprego pra estar lá, né? Pois é, foi uma meta decisão difícil. Foi, deu muito certo na minha vida. Mas eu acho que eu tive alguns pontos de sorte, né? O Azaghal disse pra mim num jantar, não é sorte, cara, é visão. Porque quando a Sony anunciou o preço de 4 mil reais no Brasil, eu já trabalhava com a minha empresa. Esse preço do PlayStation no Brasil era uma loucura, porque na época, como o dólar era mais baixo, se você comprasse um pacote de ir pra Disney, pegasse um avião, fosse pra Orlando, fosse pro parque da Disney, paga o ingresso da Disney, paga o hotel, coisa assim, compra o PlayStation e volta, ainda assim era mais barato do que só comprar o PlayStation no Brasil. Não, sem dúvida. Daí eu, na mesma hora que anunciou, porque eu tava assistindo ao vivo, eu disse pra Carol, vou fazer o primeiro vídeo de comparativo, vou fazer o primeiro vídeo sobre isso no YouTube brasileiro. E aí meto a propaganda da nossa empresa, porque a empresa era registrada desde 2010, e só que ainda muito manual, mas já tinha um sitezinho. E deu, tipo, a gente vendeu mais de 1.500 PlayStation. A gente vendeu mais do que Sony Brasil disparado, sabe? É, porque o cara... Eu lembro que teve um cara que comprou o PlayStation no Brasil por 4 mil reais e ele saiu no jornal. É. Por que você fez isso? E o cara, não, é isso aí, eu tenho dinheiro, posso comprar. E, tipo, você é um maluco. E aí nossa casa ficou, tipo, caixa de PlayStation. Então eu filmava tudo, sabe? Nossa casa era um chamarisco pra roubo. Porque tinha, tipo, 100 mil dólares de PlayStation dentro da casa, sabe? Cara. Era, a gente andar na cozinha pra abrir a geladeira, tinha que mover pilha de caixa, sabe? De PlayStation. Porra, cara, é um sonho de infância. Você tinha. Toda sua casa tinha pilhas e pilhas de PlayStation. Olha que sonho. É, foi uma loucura, cara. Mas daí foi o boom da empresa, né? Aí começou a ficar gigante a empresa, começou a movimentar. Tipo, processos da vida, de lá a gente veio pra Orlando. Mais pra 3 anos atrás, mais ou menos, acho que 2014. E a gente foi em New Jersey, voltou pra Virgínia, porque o padrão de vida na Virgínia é muito melhor. Eu, se pudesse, moraria na Virgínia. Todo mundo é muito educado, muito americano. Então, eu voltei pra Virgínia antes de vir pra cá, morei mais um ano e pouco lá. Porque, como tu falou, a minha empresa funciona em qualquer lugar dos Estados Unidos, não precisa ser fisicamente, né? Na época eu trabalhava em casa. E o canal também. Aí ficamos lá mesmo tempo, seguindo essa vida assim, e viemos pra Orlando aqui. Como assim? Porque lá na Virgínia eu não tinha o que mostrar de curiosidade, já tinha esgotado tudo. Eu não tinha chance de anunciantes, como aqui em Orlando tem muito anunciante brasileiro, porque eu via em canais de internet. O cara vem visitar Orlando, um brasileiro, youtuber brasileiro, com patrocínio de tal empresa de Orlando, coisas do gênero. Eu pensei, lá tá a nossa sacada pro canal, vamos ter que ir pra lá, de olho fechado, não conheci ninguém aqui, ninguém, nada, anunciante, nada. E a empresa também funcionaria melhor e mais rápido, porque um produto que sai da Virgínia, ele vem para Miami para depois ir para o Brasil. Ele perde 1-2 dias nesse processo. Daqui ele já sai no dia seguinte, sabe? Então eu agilizaria 1-2 dias de processo. Então para a empresa funcionaria aqui também. Vim para cá, o canal começou a andar, explodir também, porque aí eu consegui bastante anunciante, consegui viver bem de canal. A empresa também, tipo, ela começou a sair de dentro de casa, que era um quartinho, para minha garagem. Depois da garagem para um galpão. Depois, agora a gente já tem 2 galpões gigantes. A gente saiu há um ano e pouco atrás, de 9 mil clientes de dentro da nossa garagem. Para agora a gente tá com 320 mil clientes, sabe? Nossa! Caraca! É o crescimento que a gente teve, sabe? Absurdo. E a gente tem um espaço de 6.600 square feet, é tipo gigante o nosso depósito. 320 mil clientes, cara. Isso é muita coisa. Muita coisa, né? Nem a gente acredita, cara, como é que foi de tão grande, assim, sabe? Pois é, você estava me contando esses dias que vocês são a única empresa de logística que tem uma parceria com a UPS? Finalmente, cara, pô, foi tipo meses de negociação com eles. A gente é, na verdade, tem a maior do mundo que tem, e a gente é a única voltada para brasileiros que tem, né? Que é só voltada para brasileiros que a gente é. Porque a gente tenta muito chegar na segunda maior do mundo, que tem 350 mil clientes. A gente tá quase, tá buscando ele. Mas a primeira não dá pra buscar, que parece que eles têm 3 milhões de clientes no mundo. Nossa. É que a gente atende muito mais Brasil, né? Nossos clientes, 99% são brasileiros. Mas a gente conseguiu o UPS agora. O UPS é uma maravilha pra aquele importador legal, porque chega em 2-3 dias, tu tá recebendo a porta da tua casa. Caramba, que legal, cara. E a gente conseguiu o preço parelho com o SPS. É porque... o mesmo contrato da maior do mundo. Eu disse, ó, eu quero o mesmo preço deles. Senão eu não fecho com vocês. E o movimento tá aqui, ó. Eu movimento mais de, sei lá, 1,5 milhão, 2 milhões em gastos na UFPS. Eu disse, ó, eu acho que uma fatia de tantos por cento deve virar cliente de UPS. Mas eu quero o mesmo contrato deles, o mesmo valor, para que eu consiga puxar um pouco dos clientes deles também, né? Uhum. Aí me deram, tem o mesmo preço deles. Caramba, cara, parabéns. Porque você acaba vendendo muito para lojas, né? Para revendedores, para pessoas que estão importando para revender no Brasil. Tem muita empresa que importa. Eu acho que o Orlando fez o boom do canal, porque, tipo, a gente tem filas de anunciantes no canal, de parceiros que querem oferecer coisas em troca. O canal deu uma... A gente conseguiria viver só de canal, sabe? Hoje. Uhum. A gente tem a empresa é que dá a nossa renda mesmo, porque o canal, a gente, para fazer ele girar e ter tempo livre para a empresa, eu tenho editor, por exemplo, antes era eu que editava. Uhum. Eu tenho, o editor hoje em dia é caro, ainda mais eu que estou fazendo mais de 7 vídeos por semana, contando os dois canais. Uhum. O cara me edita todos os vídeos. É, nosso editor aqui é muito caro também. Editor é uma profissão cara, eu tô errado na profissão. É. E aí então eu acabo usando boa parte do dinheiro do Realidade Americana pra manter o padrão e a quantidade de vídeos que a gente mantém há muito tempo. Mas se eu largasse a empresa, eu conseguiria eu mesmo editar, sabe, tirar. Só que a empresa, eu tô esperando uma oferta boa pra vender. Ah, legal. E como é o canal hoje? Agora que, tipo, porque parte do conteúdo do canal era um pouco esse esforço, né, que você fazia pelas coisas, assim, era mostrar a dureza e tal, e o quanto você tava progredindo e coisa assim. E agora meio que você, tipo, chegou lá, né, cara? Porque nos últimos anos aí, a gente que acompanha o canal viu que você comprou casa, comprou carro, comprou um monte de coisa, assim, que a vida tá boa pra vocês, né? Eu diria que eu me endividei com casa, me endividei com carro. Quem adora os bancos ainda. Não, a nossa vida mudou muito, muito, muito. Tipo, muito. Mas o que é o canal hoje, assim? O que a gente tem de conteúdo lá hoje? Porque eu sei que tem muito tem negócio das lives. Conta mais sobre isso. Cara, é um daily vlog, sabe? Assim, da nossa vida. Às vezes tá ruim, às vezes tá bom. É, nossa vida é o Big Brother da nossa vida, sabe? A gente tenta botar o mais real possível de tudo. O que aconteceu no dia X tá lá no canal no dia X. Uhum. Às vezes tem conteúdo, às vezes não tem. Às vezes é só lá meu dia trabalhando feito louco na empresa. Porque até hoje a gente pega no pesado. A Carol tá com 7 meses agora que a gente tá gravando, na data que a gente tá gravando, e tava carregando caixa comigo ontem na empresa, sabe? Não, lógico que não tão pesada, mas tá lá fazendo serviço. Uhum. Então, é a nossa vida. Eu mostro a nossa vida no dia a dia. Hoje em dia não tem mais espaço, acho. Muitas pessoas pedem pra voltar com alguns quadros, tipo comparativo. Mas a gente compara tanta coisa de preço, e sabe, não tem mais roteiro pra isso. Uhum. E o que funciona no canal é o daily vlog. É, como diz o Azaghal, a gente não é produtor de conteúdo. Quem faz daily vlog não é produtor de conteúdo. Toda vez que eu cruzo com ele, eu relembro ele que eu não sou produtor de conteúdo. Ele diz, mas zona de teste tu é. É verdade. É, porque a Zona de Testes é um canal que a gente testa produtos. A gente levou uma parte da Realidade Americana para um canal separado, que é testar produtos diferentes. Mas o Realidade Americana em si é o daily vlog da nossa vida, que não requer muito coisa sofisticada. É uma câmera no bolso e sai filmar, uma câmerazinha sai filmar. Às vezes tem um patrocinador, um parceiro que quer mostrar a casa, um corretor. Aí o pessoal adora ver preço, sabe, essas coisas. Mas o foco é Estados Unidos, nossa vida nos Estados Unidos. Às vezes a gente vai pro Brasil e tudo mais. É um daily vlog. Legal, e tem a história do RV agora, né? É, nós compramos um motorhome para viajar para os Estados Unidos. A gente vai fazer mais uma viagem esse mês, se correr bem. Mas a gente passou 2 meses, uma viagem gigante, longa, daqui de Orlando até Califórnia, 2 meses, ida e volta. Para cobrir os eventos lá pro canal também, né? E3, VidCon e Comic Con. E foi muito bacana, cara. É muito bom viajar de motorhome. Eu aconselho a todo mundo que puder, nem que seja alugar, fazer uma viagenzinha, porque é muito gostoso tu acordar de manhã e falar, vamos embora para a cidade, vamos. E vai. E parte do conteúdo do canal hoje tá muito focado nisso também, né? Porque tudo isso foi um enorme projeto, né? E vocês compraram o motorhome, mostraram ele por dentro, mostraram como funciona, mostrou depois adesivando, né? Foi muito legal isso. É, porque eu tive o plinzinho, eu tava dizendo pra senhora, a gente precisa vender alguns espaços pra ajudar nos gastos, né? Aí disse, se eu vou fazer que nem há um tempão atrás, tinha um maluco que fez um site de pixels à venda. Um milhão de dólar, pixel, alguma coisa assim, à venda. Uhum. Isso eu vou fazer igual no motorhome, fazer vários quadradinhos, que aí qualquer pessoa que quer nos ajudar na viagem compra um espacinho, põe a foto, alguma coisa, e pum, 30% do coisa foi vendido na primeira viagem, assim. Que legal. Na pré-venda, digamos. Então foi um monte de gente viajando com a gente, que nos ajudou na viagem. Acho que eu tenho um pouquinho de espírito empreendedor em querer fazer as coisas funcionarem, correr atrás de uma forma de arrecadar fundos e que seja lucrativo, se possível. Pois é, foi muito legal. A Amazing Pixel também patrocinou o Pixel RV. Colocou vários quadradinhos na porta, ela tá grandona, velho. Legal, cara, legal. Parabéns. E você, é legal que você tem um canal que é Realidade Americana e você conseguiu cumprir o sonho americano, né, cara? Que esse é um conceito muito do folclore aqui dos Estados Unidos, que é o sonho americano. É o sonho de você, só na base do trabalho, só na base do esforço, você conseguir construir uma vida confortável, construir um negócio seu e etc. E você realmente fez isso, cara. Teve um público que, quando a gente começou a conquistar coisas, ficou meio puto, sabe? Como se fosse um crime comprar um carro, como se fosse um crime comprar uma casa, sabe? Mas a grande maioria... Olha, cara, eu gostava de você quando você tava fudido. Agora que você tá ganhando bem... Assim, teve alguns assim, sabe? Mas o clique do bloco é tão rápido no YouTube que eu nem tô bom. Mas a maioria do... Eu tenho um público muito fiel, sabe? Então eles estão... Cada conquista nossa, eles ficam numa felicidade absurda. A gente fechou uma parceria agora pra fazer um extreme makeover da casa, sabe? A nossa casa é pelada. Uhum. A gente comprou ela, mas acabou o dinheiro. Uhum. A gente não sobrou dinheiro pra mobiliar ela, pra deixar ela bonita por dentro. Uhum. E aí a gente conseguiu uma parceria, em vez de dinheiro, uma empresa remodelar a casa inteira, sabe? Inteira, de cabo a rabo. E vai virar vídeos no canal e o pessoal tá absurdamente esperando os vídeos. E eles abraçam a ideia porque sabem que vai algo bom pra gente. Porque eu brinco que anunciar na área da Americana é o melhor lugar, porque nosso público abraça todo anunciante lá. Se a gente sair aqui, corretora, anuncia casa com a gente e sai vendendo uma ou duas casas no vídeo que a gente anuncia no dia. É casa? Não tô falando de vender uma camiseta. Não é fácil. Não é fácil mesmo. É isso, cara. Parabéns por você ter conseguido atingir e completar o sonho americano. E obrigado por você ter vindo contar essa história aqui pra gente. Obrigado por estar me levando pra Amazing Pixel. Era um dos sonhos. Ó, e já vale como sonhos, olha só. Curiosidades. Eu tenho o print screen até hoje do Jovem Nerd, há um tempo atrás, há um tempão atrás, na verdade, quando vocês criaram a Amazing Pixel, lá atrás. Eu disse, tem alguma chance pra Realidade Americana? O Alexandre respondeu, tem que melhorar. Ele é bem direto, né? Tanto que eu peguei muita dica com ele, sabe, do que melhorar no canal, porque, querendo ou não, a gente criou uma amizade, e eu criei amizade com ídolos, sabe? Um meta era de, sabe, de ter eles mais próximos, porque são meus ídolos totais de internet, sabe, os dois. Porque são aqueles caras, tipo, eu brinco que é o Silvio Santos e a Hebe Camargo da TV, são eles na internet, sabe? E são mesmo, não? Não sei quem é quem, mas eles... Era essa a minha pergunta, quem é a Hebe Camargo? Eu não decidi ainda, mas um é um, outro é o outro, mas são, tipo, referências totais da internet, sabe? Que estão há 1001 anos, atiram pra todos os lados com o tiro certeiro, sabe? Funcionando tudo que eles atiram. Então, isso tudo me inspirou a não ficar só no mesmo lugar, sabe? Aí, de repente, tô no YouTube, tá dando dinheiro no YouTube? Não, mas não vou ficar só no YouTube. Vai que o YouTube fecha amanhã. Vamos atirar aqui desse lado também. Vamos atirar no Pixel RV lá no Motorhome também. Vamos ter rendas em vários lugares, sabe? E funcionou. Isso eu peguei muito dele, sabe? De tentar focalizar em coisas. E era uma das metas da minha vida, era ter um contato mais com eles e entrar na Amazing Pixel. Que quando ela abriu, eu perguntei e fui negado. Hoje estou aí. Eu melhorei muito a qualidade também, Não sou um criador de conteúdo, mas eu invisto em câmera cara, em microfone caro, estabilidade. Tento dar um daily vlog mais bonitinho pra quem tá assistindo, né? Pra gente é o contrário, pra gente é uma conquista nossa ter você aqui. Tá bom, então nos abracemos juntos. É isso, cara. Obrigado por você contar a nossa história. Rafael, é isso? É isso. E se inscreva na Realidade Americana, por favor, que tá vindo o bebê troll agora. Então vai ter um pouco de maternidade, paternidade, criança. Extreme Makeover. Canal de vídeos Realidade Americana. É, não pode ser YouTube, é canal de vídeos. Beleza, adeus. Valeu, obrigado, um abraço. Este podcast foi editado por Caio Corraini.